Moço, acordei mais cedo, saí pela rua e junto comigo uma chuva miúda chorava baixinho, sozinha também. Via em cada semblante de rostos molhados um ar de vitória, um mar de derrotas, a face do mundo nos olhos de alguém. Gato escondido debaixo de um banco, de um velho mendigo dormindo no chão. Tinha de resto no bolso pequenos trocados. Entrei num boteco, tomei um traçado, errado e errando, sem ter um lugar. Preso na cela do mundo, desacreditado, na porta da ida sem volta marcada, sem ter na barriga um pedaço de pão. Trago nas mãos do presente calos do passado, histórias de medo de um mundo malvado que não acredita no meu violão.